Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela num rolê. Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela num rolê. Machuca, machuca e bebê. Vai.